呜呼呼，好好。Spreading round in that Texas town. Come on, my child. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Te pego de escola e